cima. E o DJ vai te pegar. Júnior Ellison. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora tu vai sentar. Tapinha na potranca, tu bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, tu bumbum, ela balança e o chama de malandra. Senta, senta, senta. Alô, Favacho. E deixa na batida, e deixa no batidão, e deixa no batidão, senta, senta, senta. Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Joga a mão pra cima e dá-lhe tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, não. É picada mesmo, vai. Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar a picada, picada, picada, picada, picada. Ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, bandeira, tem bandeira. Quem conhece a bandidona aí? Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira, tem bandeira. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Alô, primote! E aí, meu parceiro Foca Mixi? Tamo junto, brother!